Música e notícia. Notícia e música. Mercado Pioneiro, o lugar de comprar barato e com segurança. Rua Fernando Pereira, 650. Aceitamos também cartões alimentação. Telefone 3422-2847. A rádio que você sintonizou vai se identificar. Somos a ZYJ207, Rádio Nova M de Apucarana, 910 kHz. Uma frequência livre que cobre toda a região com o mais puro som. Nova M, a rádio que conquistou o povo com música e notícia. Notícia e música. Vem aí, mais um programa Padrão Nova M, sucesso garantido. Alô, alô, Beto Rei. Opa, alô, alô. Certinho aí, gente querida, são 2 horas e 2 minutinhos agora, 12:02. Estamos chegando e vamos ficar assim na sua companhia até às 4 da tarde aqui na Nova AM com o programa da tarde. Você está ouvindo a Rádio Nova AM de Apucarana, a comunicação simples, mas com muita informação, notícia, utilidade pública e só músicas que o povão gosta. Essa é a Nova AM, a equipe mais popular do rádio apucarana. Se o fato acontece, a Nova AM dá o destaque que merece. Mexendo ali, ali do outro lado nos botões eletrônicos, na técnica central está o Wallace. Na apresentação, esse amigo de vocês sou eu, Beto Rei. Nesse dia 21 de janeiro, sexta-feira, início de final de semana, aí do ano de 2022, estamos vivendo a fase da lua cheia. Hoje, dia 21, dia mundial da religião e dia também nacional de combate à intolerância religiosa. Dentro do programa também as informações aí com os repórteres Ed Henrique, Rodrigo Almeida, Edir Macedo, e assim vai a programação campeã. Entre o Vale Verde e o Marcos Freire, tem o Mercado Pioneiro. E com ofertas especiais válidas até quarta, dia 26 de janeiro. Molho de tomate Fujini, sachê 300 gramas, R$1,39. Creme de leite Mococa, 200 gramas, R$1,99. Biscoito Rosquinhas Isabela, 350 gramas, R$3,99. Refrigerante Garoto, 2 litros, R$3,29. Macarrão Floriani, 1 quilo, R$5,29. Sabão em pó Surf, 800 gramas, R$5,49. 1h28, 30 segundos, não tem mais tempo. Vamos embora. Amanhã tem a feira do produtor. Os mineirinhos lá de Cambira vão estar aqui com a gente, os defumados, frutas. O Zacarias Baganha, a Nice, a dona Margarete com os pães. Vem pra cá amanhã na feira do produtor, no terminal, pra frente do terminal, cemitério, espaço das feiras, espaço das feiras ali ao lado do cemitério da saudade. Concluindo mais uma edição do informativo Nova AM do dia 21 de janeiro de 2022, uma sexta-feira, verão brasileiro. Forte abraço a todos, eu volto amanhã às 6:30 da manhã. Ciro Domingues com você. Vem aí a área policial. Até lá. Rádio é Nova M. Ética e profissionalismo a serviço da população. Em 30 segundos, plantão de polícia, segunda edição. Atenção, moradores de Apucarana.